gostas de mim e eu de ti. Baby, vibras comigo. Quando concebo fiquei assim. Eu aqui não sei ficar sem ti. Proteger minha querida joia. Se não fosses tu fica cubo. Please, fica na peace comigo. Minha creteu, ela já te conheceu. És e sempre serás a Inês. Mante direito, fica direito. Tu fala comigo, eu a ti. Tama buteu, minha creteu. E eu, nunca me esquecerei de ti. Vem para mim, Satora Budimas. Nunca vais ficar para trás. Levo-te a ti e tu ficas comigo. Assim, sim. Desejava de mim, por favor, fica comigo. Querer perder-vo, por isso mante direito. Só faria, fica vida com Maria. Quando te vi, pensei logo para mim que Amboa deve ser mesmo basof como o Fubu. Eu estou no meu combo a falar e a representar, mas quando te abis fiquei parvo. Tipo, Amboas assim hoje em dia não se vê a arrebentar umas boas janjas. Como o Fubu disse, tu precisas dele e ele de ti. Eu achava que vocês ficavam bem juntos, mas não como amigos, como namorados, mas que continuem assim. Próprio, e já agora parabéns para ti e fuma muito, Paqui. Parabéns, joia!